Teatro da escola. Professor Galileu é o centro das atenções. E a física, o primeiro tema das perguntas. Silêncio, gente, silêncio! Vai, Bocão, é a tua vez, pode perguntar. Professor, por que é preciso saber matemática para entender física? A matemática tem características especiais entre as ciências. Ela é considerada uma disciplina autônoma e também uma disciplina com uma linguagem universal para o conhecimento científico. Tradicionalmente, a matemática tem servido como ferramenta que permite chegar rapidamente a resultados científicos que de outra forma seriam difíceis e obscuros. Professor, podia dar um exemplo? Por exemplo, as leis de Newton, que vocês estudaram tanto. As leis de Newton representam uma abstração do pensamento conceitual e podem ser expressas através da linguagem matemática. Olha só, se convencionarmos que na fórmula F igual MA, F significa força, M massa e A aceleração. Então, queremos dizer que uma força, F, aplicada sobre um corpo de massa, M, provoca no mesmo uma aceleração, A. Esta afirmação é válida, porque a natureza assim se comporta e, além disso, por ser escrita com estrutura matemática bem definida, não restam margens para dúvidas. Assim nós, aqui no Brasil, e professores e estudantes do Japão, por exemplo, compartilhamos o mesmo conhecimento, F igual MA. A matemática fala todas as línguas. Mas quando isso aconteceu? Assim, não foi do dia para a noite que todo mundo em todos os lugares descobriu matemática? Não, Fernanda, não foi. A história da matemática começa com os egípcios e os babilônios, que já tinham uma álgebra e uma geometria, mas só para suas necessidades práticas. A matemática vai surgir como ciência com os gregos, lá pelo século V a.C. E aí eles não usavam matemática no dia a dia? Usavam, claro, mas foram adiante. Foram adiante ao ponto de levar em conta problemas relacionados com processos infinitos de movimento e continuidade. Assim, apareceu o método axiomático dedutivo. Complicou, professor. Dá para explicar? O método axiomático dedutivo consiste em admitir como verdadeiras certas preposições, mais ou menos evidentes, e a partir delas, por meio de um encadeamento lógico, chegar a proposições mais gerais. Gostei do nome, axiomático dedutivo. Dá pra pôr como o nome daquela nova banda do bairro. Com vocês, os axiomáticos dedutivos. Agora falando sério, esses gregos estão em tudo mesmo, né, professor? É matemática, é literatura... É filosofia. Vale dizer que não é por acaso que os filósofos e os matemáticos sempre andaram muito próximos. Afinal, ao longo dos séculos, a matemática tem sido uma ferramenta indispensável para a expansão do conhecimento. Tá, professor, mas o mundo do tamanho que ele é, não foram só os gregos que começaram com essa brincadeirinha de somar e diminuir, não foi? Não, Kleber, claro que não. Não podemos esquecer os árabes, os hindus. Quando os árabes chegam na Índia, vão encontrar outros processos matemáticos. O zero, por exemplo, é uma invenção hindu. Os árabes vão, então, propagar o que conheceram pela Europa. O zero vai causar uma verdadeira revolução na arte de calcular. Lá pelo século XIII, o italiano Leonardo de Pisa lança a obra A Arte de Calcular. Nesse livro, Leonardo apresenta soluções de equações do primeiro, segundo e terceiro graus. Ainda nessa época, a álgebra começa a tomar o seu aspecto formal. Um monge alemão, Jordanus Nemorarius, começa a utilizar letras para significar um número qualquer. Engraçado. Se a gente pensar historicamente, até que a matemática não é tão velha assim. É, eu entendo o que você quer dizer, Mari. É porque a gente tem a impressão que desde que mundo é mundo, que a matemática já estava lá. Tudo já existia. Mas não foi assim e nem é assim ainda hoje. A matemática é construção. A cada século, novas descobertas, novos avanços. Por exemplo, no século XVII, a matemática toma uma nova forma graças a René Descartes e Pierre Fermat. Foi Descartes quem criou a geometria analítica. Fermat desenvolveu a teoria dos números primos. Começa aí, então, nesse século, a germinar um dos mais importantes ramos da matemática conhecido como análise matemática. E para puxar a sardinha um pouco mais para o meu lado, ainda nessa época, surgem novos problemas de física que vão dar origem ao cálculo diferencial. É Isaac Newton que traz o cálculo para o centro das discussões científicas. E, professor, meu irmão que estuda engenharia civil vive reclamando dessa disciplina. Ele disse que é muito difícil. É, um pouco mais complexo, eu diria. Mas sem o cálculo diferencial e integral, não se teria chegado tão longe e a história não termina aqui. E o assunto rendeu. Os alunos ficaram tão animados com a aula entrevista do professor Galileu que não viram o tempo passar. Quando o relógio marcou 5 horas da tarde, Mariana e Kleber saíram de fininho para acertar os últimos detalhes da surpresa. Enquanto isso, professor Galileu terminava de falar sobre matemática. A matemática faz parte do nosso dia a dia. Usamos a internet e o telefone porque existe uma base matemática compartilhada entre todos os sistemas. Não existem dois números de telefones iguais, nem o mesmo e-mail. É a matemática que possibilita essa organização de informações. Professor, o que os matemáticos estudam hoje em dia? Muitos dizem que estamos na idade de ouro da matemática. Atualmente, os matemáticos desenvolvem teorias abstratas. Aliás, nos últimos 50 anos, têm-se criado tantas disciplinas, novos modelos matemáticos, como se haviam criado nos séculos anteriores. E quando o professor terminou de falar, todos os alunos começaram a aplaudir e balões brancos invadiram o palco do teatro e também Kleber e Mariana. Os dois juntos fizeram um pequeno discurso de homenagem. E lembraram quando o professor Galileu teve a ideia de ensinar física na Rádio Atrito. E assim, fizeram um pequeno diário das aventuras e dos temas dos programas. E por último, bem lá pro fim, agradeceram ao professor e entregaram um presente. E em nome de todos os alunos da escola, desejaram boa viagem. E ele? Nossa, pessoal, por essa eu não esperava. Olha, eu quero dizer para vocês que o melhor presente para quem é professor, para quem gosta de ensinar, é poder trocar. É olhar para o outro e ver que o conhecimento está sendo compartilhado, que está seguindo adiante. Acho que a Rádio Atrito nos aproximou ainda mais. Nós e a física. E a prova disso é que a nossa rádio atravessou fronteiras. Então, Paris, aqui vamos nós. E viva a Rádio Atrito! Viva Galileu! Galileu! Galileu! Galileu! Produção, Instituto Galileu Galilei para a Educação. Realização, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Ministério da Ciência e Tecnologia e Ministério da Educação.